avesso. Quer mudar do fogo pro gelo, do nada resolveu prestar. Começou, vai terminar. Acendeu, tem que apagar. Se molhou, tem que enxugar. A gente se usar era o contrato. É fazer o certo depois que me acostumo no errado. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Se vai me amar ou não. Minha filha, o que você quiser, eu quero. E é tudo nosso. No HC, estou. Começou, vai terminar. Acendeu, tem que apagar. Se molhou, tem que enxugar. A gente se usa, era o contrato. É fazer o certo depois que me acostumo no errado. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não.